you, baby. I love you, baby. Ai, eu tô aprendendo. Um dia eu vou gostar de quem gostar de mim. I love you, baby. I love you, baby. Ai, eu tô aprendendo. Um dia eu vou gostar só vocês. Vá! I love you. Alô, Salvador! Sai do chão! É o Rafa Zola, todo mundo chegou, chegou, chegou! Quando eu quiser sentir teu cheiro, eu vou correndo lá no meu jardim. Vou pegar as flores que você plantou um dia pra mim. Quando eu quiser sentir teu gosto, algodão doce me sinto no céu. Quando eu quiser ouvir sua voz, eu canto e a tristeza espanto. A vida é muito curta, o tempo vai passando, coração não bate, só tá apanhando. E quem ganha com isso é o meu amor. I love you, baby. I love you, baby. Ai, eu tô aprendendo. Um dia eu vou gostar de quem gostar de mim. Salvador, bate na palma da mão. Muito obrigado, assim. Quando eu quiser sentir seu cheiro, eu vou correndo lá no meu jardim. Vou pegar as flores que você plantou um dia pra mim. Quando eu quiser sentir seu gosto, algodão doce me sinto no céu. Quando eu quiser ouvir sua voz, eu canto e a tristeza espanto. A vida é muito curta, o tempo vai passando, coração não bate, só tá apanhando. E quem ganha com isso, Salvador? É o meu amor. I love you, baby. I love you, baby. Ai, eu tô aprendendo. Um dia eu vou gostar de quem gostar de mim. I love you, baby. I love you, baby. Eu tô. Seria demais vocês levantarem o braço, bater uma palma e cantar. I love you, baby. Tô aprendendo. Um dia eu vou gostar de quem gostar de mim. I love you, baby. I love you, baby. Joga a mão em cima e canta assim. I love you, baby. I love you, baby. Tô aprendendo. Um dia eu vou gostar de quem gostar de mim. Esse é o sono, rapaz. Olha quem gostou. Joga as duas mãos em cima.